Aquela noite que guardei uma lembrança sua. Eu fugi de mim, mas me achei dentro daquela lua cheia que aprisionou meu lado bom, expondo o ruim que eu nem conhecia. Quando te encontrei, eu não pensei bem no que eu fazia, e naquela noite tive medo de sair na rua escura, que arrepiava aquele pelo que crescia em mim.